Have a good day. The Freaking Alternative com Tiago Martins. Boa noite, sábado, dia 5 de maio, aqui temos outro The Freaking Alternative, este que é o 16º nesta segunda temporada, fantástico, nem sei como é que a gente anda a aguentar tanto tempo disto. Enfim, sejam bem-vindos a este programa que é a vossa única alternativa, ou melhor, como diz o slogan, a tua única alternativa, e iniciamos, reparem vocês, este mês de maio, de uma forma fantástica, ou seja, este mês de maio vai-se chamar no The Freaking Alternative oficialmente o mês mar. O mês mar porquê? Porque vamos juntar-nos, vamos copular, digamos assim, com uma grande editora amadora que agora está aí na berra, a editora Movimento Alternative Rock, sendo que a sigla dessa mesma editora é a sigla MAR, e nós vamos dedicar o mês de maio é essa maltosa, pá, que faz música, aliás, que ajuda a música portuguesa de qualidade, ok? Portanto, assim sendo, um abraço para esse pessoal, que bem merecem, e deixem-me dizer-vos que durante este mês, reparem bem vocês, hein, com direito a rimas e tudo, vamos ter 4 sábados no mês de maio, ok? O sábado 5, que é hoje, o sábado 12, daqui a uma semana, daqui a 2 semanas o sábado 19 e por fim o sábado 26 de maio, ok? Sendo que hoje recebemos nada mais nada menos do que o enorme Gonçalo Miragaia, ele que está à frente do Projeto Pássaro. Próximo sábado vamos receber os senhores Alucina, dão-lhe bem como tudo. Depois, dia 19, o Quarto Fantasma, fantásticos, fenomenais. Post-rock a vir ao The Freaking Alternative por fim. E epá, acabar assim mesmo bem. Porque não, Matilha, uma das bandas que mais sucesso tem conquistado dentro da editora MAR. Ok, pessoal, portanto, acompanhem o The Freaking Alternative neste mês de maio, o mês MAR. Por agora, fiquem aí desse lado, bem refestelados, enquanto esperamos pelo nosso convidado de hoje, Gonçalo, a ouvir nada mais nada menos do que TV on the Radio, Red Dress, esta aqui é de 2008, do álbum Dear Science. Timba! Hey, Jacko, fuck your wall. Cause I'm fat and in love, and the bombs are falling on me for sure. But I'm scared to death that I'm living a life not worth dying for. In the cloud shell, it's a sword. In its wide organ swing, chops the heads off of many things, monocrops. Laughter or roars, oh, high hilarity, oh, must bury me, oh, standard. Shots at all your sweet pain, playing torturous games, it goes foi TV on the Radio Red Dress. Ganda som, eles que são fantásticos, fenomenais. A malta que os viu ao vivo sabe, eles estiveram cá há já algum tempo, se não me engano, há 2 anos no Alive, voltaram. Portanto, bons concertos, estes senhores sabem dar, é verdade. E agora? Agora, porque eu não vos quero massacrar mais com a vinda do Gonçalo Miragaia aqui ao nosso programa, ele que chega daqui a, sei lá, sensivelmente 20 minutos, mais coisa, menos coisa, para apresentar o seu enorme novo álbum, aliás, novo, como quem diz, primeiro álbum, Quando a Luz Muda, nesse seu grande projeto Pássaro. Vamos ouvir, pá, vamos para a música portuguesa, porque se estamos a dedicar um mês ao Mar, que é o Movimento Alternativo Rock, uma editora que patrocina malta que só canta e toca em português, então faz sentido que ouçamos neste grande programa e neste grande mês de maio música portuguesa, certo? Assim sendo, Capitão Fausto, por que não? Eles que são do caraças, assim de repente, ok? Portanto, esta chama-se Supernova, ok? É do homónimo, do álbum que também se chama Capitão Fausto e que saiu aqui há coisa de 2 anos, e é bom para partir cabeças isto, não estou a brincar, é bom para só ouvir, ok? Supernova, Capitão Fausto, pumba! We'll be right back. Dead, combo com nada mais, nada menos do que Lisboa Mulata, a música que dá o nome ao álbum novo dos nossos grandes amigos Dead Combo, que já passaram por cá, pelo The Freaking Alternative, através da voz, pá, da simpatia, do talento de Tó Trips, o homem da cartola, como eu gosto de lhe chamar. Pá, Tó, se estiveres a ouvir, não acredito. Grande abraço aí para casa, Tó. Olha, foi um concerto dos demónios, aquele que vocês deram no passado dia 3 de maio, quinta-feira, pá. Epá, fantástico. Grande Ala Magna cheia, a dar pelas costuras, e ali o Pedro e o Tó a fazerem das suas. Epá, fantástico. Também um abraço ao Camané, que esteve muito, muito bem, às vibras do Chiado, e à Royal Orchestra, pá, que um show fantástico. Sim, senhor, valeu a pena. Vale também a pena, acreditem em vocês, pá, digo eu, garanto eu, ouvir o New Beats, a rubrica de descoberta musical deste nosso The Freaking Alternative New Beats, que chega agora e que chega para nos apresentar, por que não, um blues, hein? Um blues norte-americano, a primeira vez que ouvimos este estilo nesta grande rubrica. Portanto, não percamos mais tempo, não percamos, eu acho que vale a pena dizer não percamos, porque é uma palavra que fica muito bem errada e resulta muito bem. E portanto, New Beats aí a entrar e a bombar e a salvar-me da estupidez constante que abomina o The Freaking Alternative, o programa que é a tua única alternativa. Beijinhos, New Beats. E aqui está a primeira rubrica da noite, e ao contrário do que se diz, os últimos não são os melhores. Aqui a gente faz as coisas ao contrário, e tudo o que presta estraga-se, e tudo o que à partida vai ser fraquinho torna-se algo inesquecível, hein? É assim que a gente trabalha. E como até agora ninguém se queixou, o New Beat por cá anda, por cá vai continuar, e hoje visitamos o blues bem norte-americano. Portanto, metam lá uma muda de roupa na trouxa e venham, que é gente, está bem? New Beats. O melaço do Bow, mal traduzido, é mais ou menos isto que significa o nome da banda que aqui hoje conhecemos e ouvimos, e podem ficar já com um cheirinho aqui com o que vai passando em background. Boa? Fantástico, hein? Falando agora a sério, o projeto que hoje invade este nosso espacinho de descoberta musical chama-se Bow Molasses, mais coisa, menos coisa, e ainda que soa um bom blues norte-americano, os senhores por trás da banda são londrinos e vivem em Espanha. Hein? Por esta não esperavam vocês, meus malucos. Pá, Bow Molasses é um grupo de 5 malucos britânicos exilados no país de Nuestros Hermanos, a.k.a. Espanha. Para além de andarem fugidos à polícia por tocarem altas horas da noite, parece que gostam de bom tempo e de tapas ibéricas. Digo eu. Estão em Espanha há já alguns anos e foi lá que o carinho e o amor pela música voltaram a falar mais alto. Zacharias Bone, vocalista, Sugarcane Gray, baixista, e C.J. Jackson, o baterista, juntamente com Wiz e Paul, que são os dois guitarristas, formam este talentoso quinteto que, quando toca, meus caros, nos deixa meio arrepiados e à espera de mais, e mais, e mais, porque não? As influências são inúmeras, e isso nota-se ao longo da audição do primeiro trabalho acabado de lançar, muito recentemente, há coisa de semanas, destes senhores. O álbum chama-se You Have Put Your Voodoo On Me, e traz consigo 10 músicas que, um pouco como diz o título, nos deixam anestesiados, nos deixam meio neste voodoo, debaixo de um qualquer efeito hipnotizante. Meus senhores e minhas senhoras, estes gajos dão-lhe que é forte. E foi o New Beats desta semana, espero que mais uma vez tenha sido do vosso agrado. Com certeza que sim. Hoje, pela primeira vez, se não estou em erro, trouxemos aos vossos belos ouvidos os contagiantes ritmos do blues. Despedimos-nos então com pompa e circunstância e deixamos-vos a ouvir Faith Healer, ok? Aproveitem e passem pelo Bandcamp da banda e comprem então a vossa cópia por apenas 3€. Nada mais do que isso, eu deixo aqui o belo do link bowmolasses.bandcamp.com. Fiquem com Faith Healer. Thank you. The Freaking Alternative. E acabaram de conhecer o projeto Bow Molasses graças ao ecleticismo desta enorme, fantástica, imperativa, porque ela aparece todas as semanas, portanto nós temos obrigatoriamente de ouvir esta grande rubrica que é o New Beats. Ok, pessoal, espero que tenham gostado sinceramente desta malta que dá no blues, como quem dá na... Bem, passando à frente, portanto, vamos receber o Gonçalo Miragaia daqui a pouco. Estive tão bem agora. Gonçalo Miragaia, dono e senhor do projeto Pássaro. Pássaro que é a primeira banda a vir neste mês de maio, mês dedicado à editora Movimento Alternative Rock. Pássaro que é o primeiro projeto a vir ao The Freaking Alternative, a vir aqui partir a loiça e apresentar esta brilhante editora que tem, pá, sei lá, 2-3 meses de vida e que já trabalha tanto e tão bem a fundo na música portuguesa. Obrigado, Mar. Vamos em frente, que em frente é que é caminho, ok? Por agora, ouvimos Kasabian, porque também é bom irmos lá fora ver o que é que de bom se faz, e vamos retornar ao penúltimo disco com esta música que se chama nada mais nada menos do que Vlade the Impaler. Último disco esse que tem um nome muito, pá, muito interessante, deixem-me dizer-vos assim devagarinho. Ora bem, West Rider Popper Lunatic, Lunatic, Asylum, ok? Portanto, é bem provável que para aqueles não sabiam ficaram na mesma, é? Ok, portanto agora vamos aqui com Kasabian, está bem? Ah, Vlade the Impaler. Fade. I'm all that you see, you wanna see. So come and dance with me, Michael. Ouvimos a música dedicada a Miguel. Hã? Ai, estou cheio de graça hoje. Portanto, Franz Ferdinand com Michael. Faz sentido. Portanto, a piada. Ok? Ah, fantástico. Vamos ouvir, portanto, a última música da noite que eu vos trago. As restantes ficam a cargo do Gonçalo Miragaia, nosso convidado de hoje. E, portanto, esta última música vem, entre aspas, quase em dedicatória do Gonçalo e da presença dele aqui hoje. Porque, epá, não sei porquê, mas este nosso convidado de hoje faz-me lembrar muito estes senhores que vamos ouvir a seguir. Ou melhor, este senhor e sua banda, neste caso falo de Beirut, e falo da música Mount Rockley, Idle Days, esta música que vem do álbum de 2006, chama-se ele Gulag Orchestra, ok? E portanto, fiquem com Beirut, que ficam bem. A seguir a Beirut, ficam ainda melhor, com uma entrevista dedicada ao projeto Pássaro, de Gonçalo Miragaia. Até já! And I know. Winter will pass by so that my heart, what can I do? In the halls of Beggars, wait till I just swell. Without my heart, what can I do? Oh, E hoje vamos à conversa pura e dura em estúdio, bem aqui à minha frente. Temos Gonçalo Miragaia, homem de asas que voa, chamam-no de pássaro, e a sua música subscreve o porquê de tal apelido, de tal escolha. Já vamos perceber porquê. Vamos então aproveitar a boleia e, agarrados às palavras e respostas do nosso convidado, toquemos nos céus, porque não? Gonçalo, seja bem-vindo ao The Freaking Alternative. Pá. Olá. Prazer ter-te por cá. E assim, muito simples, gostas de pássaros, Gonçalo? Só para começar. Não sei, a pergunta é complicada. Eu gosto de pássaros, obviamente que sim, assim como gosto de tigres e leões e hipopótamos e pulgas também. Eu gosto de tudo que é animais. Agora, o pássaro em particular tem um significado Exatamente. Especial. O pássaro em particular porquê? O pássaro é um ser um pouco mais volátil do que a maioria dos outros. É um pássaro. O pássaro é um animal que acaba por estar presente na criação, no imaginário dos povos, desde os primórdios dos tempos. É o animal por excelência que tu, desde que és homem, que olhas para cima e não consegues agarrá-lo. Tens de arranjar manhas para armadilhar, tens de arranjar formas de o prender. E é, de certa forma, algo inalcançável, algo que está acima de ti, algo que está, ou seja, um pouco mais etéreo e, no sentido poético, não tendo só essa conotação, mas tendo também todo o jogo da simbologia sexual, também associado ao pássaro, etc. Eu acho que é um conceito vastíssimo, se calhar um dos conceitos mais vastos que eu conheço a nível de poesia. Portanto, foi esse o nome que eu fui buscar, por todos os significados que tem, por todas as conotações e pelo simbolismo, que não é linear, estás a perceber? Não é uma coisa tipo, pássaro. Porquê? Algo que me deixa curioso, não só em ti, mas em tantos outros artistas, é porquê escolher um nome que não o teu para apresentar o teu projeto? É assim, o pássaro é de Gonçalo Miragaia, né? Eu não tenho neste caso um nome artístico. O pássaro acaba por ser o avatar, aquilo que dá um nome a este trabalho, a este primeiro trabalho, ao CD que já lancei, Quando a Luz Muda, é de pássaro. Portanto, é o avatar poético para este caso específico. Vou dar entrevistas, não digo olá, eu sou o pássaro. Não é? Exatamente. Mas neste caso em específico é como eu te digo, é um avatar por ser, ou seja, uma cristalização de uma parte de ti que se manifesta sobre estes poemas que estão cantados no disco, estás a perceber? Ou seja, é aquilo que me vai acompanhar, é este animal, este é o animal que eu escolhi para me acompanhar durante esta primeira fase de carreira a solo. É tão somente isso. Não? É só para a primeira fase, dizes tu? Sim, é só para a primeira fase. Ah, então se calhar vamos conhecer outros animais, é? Sim, claro que sim. E achas, isso só me faz confusão num sentido, achas que vai ser difícil acompanhar o teu trabalho havendo essa pluralidade e diferença de nomes ao longo da tua carreira? Eu espero que seja difícil. Ou seja, a malta tem de trabalhar para te seguir, é isso? Não é questão de trabalhar, é assim, é como eu te digo, o Gonçalo Miragaia, portanto o meu nome está por trás de qualquer um destes animais, destes avatares que eu vou lançar. Portanto, há de ser sempre pássaro de Gonçalo Miragaia ou outros animais de Gonçalo Miragaia. Mas, sim, já me perguntaram isso muitas vezes. Mas porquê é que tu vais mudar? Se já és pássaro, porquê é que vais passar para aquilo que tu queres passar? Eu, porque sim, não é? Faz sentido. Para mim, pelo menos, a maneira como eu vejo esta carreira que eu comecei agora a solo, a maneira como eu a vejo, vai ter de passar por vários avatares, vai ter de passar por vários estádios, vai ter de passar por várias manifestações diferentes. Portanto, dando um tiro no escuro, se calhar a brincadeira entre o céu, a terra, o mar, fogo, os elementos, por aí? É um bocado mais no sentido do movimento, ou seja, o pássaro é um ser que descola obliquamente e há de se Eu só posso revelar o segundo nome, porque eu já revelei isso noutra rádio, mas os outros não. Mas o segundo vai ser a raposa, é um animal que foge obliquamente para dentro da terra, não é? Um animal que está, vai à toca, um animal que vai lá caçar. Portanto, o pássaro e a raposa são dois seres que se movem em sentidos completamente opostos. E não vou fazer essa brincadeira com o fogo e com a água. Depois o terceiro avatar será uma coisa um bocado mais mitológica, será um género de uma sublimação daquilo que eu estou a tentar fazer com o pássaro e com a raposa. Era um bocado fácil, não era? Tipar água, e, portanto, terra, fogo. Entre pássaro e raposa, dois opostos, vais também criar música oposta? Vou criar música oposta. A ideia será mesmo o pássaro ser uma, como essa representação figurativa, digamos, do pássaro, que é um ser frágil, um ser volátil, um ser do ar. É assim uma coisa um pouco mais naiva também. É assim, como não sei se tiveste a oportunidade de ouvir o meu trabalho, mas também vai dar para ouvir. A maior parte das composições foram feitas por uma guitarra e voz. Hoje em dia faço-me acompanhar por alguns convidados para... Pronto, no fundo, para enriquecer o espetáculo. Mas falar nisso. É uma entrada intencionalmente até, se calhar, naive, estás a perceber? Tipo, não quero enriquecer demasiado os temas no sentido da composição. Não quero fazê-los demasiado complexos. Quero fazê-los como se fosse uma cama para aquilo que está a ser dito a nível de poesia. Estás a perceber? Tipo, uma entrada para explicar que o que importa é as palavras. Ok. E é isso que eu quero também que seja o mote de todos os avatares que eu for criando, é que a palavra é rainha e senhora destes projetos. Acho que a corrente atual de diferenciação entre aquilo que é poesia e música é uma coisa que tem muito poucos anos, é uma coisa muito recente. E eu quando falo muito poucos anos, eu tenho sempre uma escala de amplitude um bocado mais alargada, ou seja... Para mim, os últimos 500 anos é há muito poucos anos, estás a perceber? Tipo, okay. A humanidade tem muitos mais anos do que isso. Sim. Na antiga Grécia não concebias a dicção de poesia sem a música, nem concebias a música sem a poesia, para quê? Estás a perceber? Eram duas artes interligadas, eram duas manifestações da mesma tónica, do mesmo contacto com o divino. Queres voltar a arte. Esse conceito? É, exatamente. Faz-te bem. Sim, eu acho que... Ou seja, aqui com o pássaro, eu quero fazer com que as pessoas percebam, ok, este gajo tem alguma coisa para dizer. Ele não está aqui só a tocar músicas para nós ficarmos encantados ou para ficarmos aqui e bater palmas no final. Há uma mensagem clara por trás, clara não, uma mensagem difusa, é exatamente o contrário, por trás de cada letra. Há vários significados, há aquilo que é realmente mensagens. A poesia, não é? E conforme for avançando, a palavra e a música vão se fundir. Há de haver uma altura, se calhar, em que nem vão ser precisas bem palavras. Há de haver um género de uma dicção de vocábulos. Eu estou a tentar desconstruir um bocadinho a língua portuguesa numa matriz mediterrânica, não agora com o pássaro, obviamente, mas mais para a frente, porque esta coisa lá está nova de termos línguas todas diferentes em territórios tão próximos. É uma torre de Babel. Não é? Aquilo, ou melhor, é a consequência da Torre de Babel, é aquilo que nos leva a não nos entendermos uns aos outros. E se tu fores a ver culturalmente, nós, os marroquinos, os italianos, os gregos, os chipriotas, o que for, nós culturalmente e mesmo até a nível genético temos uma matriz muito semelhante, muito, muito interligada, não é? E mas as línguas são diferentes. As línguas são diferentes, lá está. Mas isso das línguas são coisas, são manifestações culturais de estados, nações e etc. Mas nós somos todos homens, somos todos seres humanos, somos todos a mesma espécie, não é? Claro. E mais que não seja, se nos meteram em países diferentes e com línguas diferentes, etc., aquilo que está por trás de nós, a nossa herança cultural e genética, tem uma ligação muito mais forte do que as bandeiras sobre as quais nós estamos a viver hoje em dia. Mas, se calhar, estou a levar muito longe a pergunta que me fizeste. Queria perceber agora essa brincadeira dos vocábulos. Isso valeria a pena perceber. O que é que tu tens em engendrar? Assim, a ideia... É que te explicar. O português de hoje em dia, como toda a gente sabe, vem do latim, não é? Portanto, o latim ramificou-se em muitas outras línguas, não é? Há lá outros ramos de... Portanto, e o latim já pertence às línguas indo-europeias, não é? Portanto, pertence a um ramo ainda anterior. Ou seja, nós já falamos todos a mesma língua, ou uma língua muito semelhante, estás a perceber? E nessa fase proto-linguística, acho que a língua era muito mais simples, uma forma de estruturação, não é? E os vocábulos utilizados tinham uma relação muito mais forte com a própria emoção por trás daquilo que estás a dizer. Ou seja, tu dizeres fogo, ou fire, ou fe, ou fuego, ou o que for, há de ter uma raiz comum a todas estas línguas. E provavelmente há de ter a ver com F. Isto é muito difícil de explicar assim numa entrevista. Mas, ou seja, sim, mas até a ideia agora passa estamos por, a seguir. A ideia será passar para o elemento para o, como é que se diz em matemática, o máximo divisor comum, estás a perceber? Tipo, a ideia será passar para aquilo que é a raiz, aquilo que é... E a ideia comum que vai tocar em todos os outros. E a ideia comum que vai tocar em todos, ou seja, não é criar uma nova língua, é lembrarmos todos das línguas mais antigas. Estás a perceber? Ou seja, no sentido, o F provavelmente há de ter a ver, e tem, com aquilo que é o acender de um fogo. Assim como a água e o A e o U, não é? Há de ter a ver com alguma coisa, com a transmutação que a água sofre. Não é, não é uma pedra. Uma pedra tem um P e um D e um R. É uma coisa mais sólida, okay. Uma coisa mais dura. Epá, isto são muitas horas de pestanas queimadas com livros que toda a gente diz, epá, para que é que tu andas a ler essa porcaria? Explicam e todas de certa essas forma vai buscar, não é explicar, mas, ou seja, tu quando lês muita coisa e és muito interessado em linguística, como eu tenho aprofundado ultimamente, tu percebes que há qualquer coisa mais alta do que a própria língua. Ou seja, as próprias consoantes que tu usas e as vogais são como se fossem figuras de pintura. São como se fossem notas musicais. Estás a perceber? Tudo isto são elementos ligados a um cérebro, não é? Comum a toda a espécie humana, que não é degenerou, mas que se desmultiplicou em tudo aquilo que somos hoje. Portugueses do norte, italianos do sul, alemães da Baviera. Estás a perceber? Tipo, nós já fomos todos a mesma coisa. E já falámos todos uma língua, ou tivemos uma matriz cultural ainda muito mais parecida. Portanto, pode haver uma base que cantada nos identificará a todos? Pode haver uma base que cantada pode tocar nas... Ou seja, pode transmitir as mesmas emoções a todos. Não é que toda a gente perceba, é que toda a gente sinta o mesmo, ou muito semelhante. Esse é o rigor da música, digamos assim. Esse seria a pedra filosofal da música, no meu entender. Ok, portanto um projeto bastante aliciante. Ainda assim, gostava de voltar a este nome pássaro. Li alguns que foste buscar inspiração à mitologia indostânica. Sim. Explica-nos esta história. Eu pelo menos lia ou parte dela e achei deliciosa. Se a pudesses contar lá para casa também, acredito que ficariam encantados, como eu também fiquei. Tem a ver com a colocação da tua alma como estando presa numa gaiola no topo de uma árvore, ameaçada por um tigre. Tem a ver, no fundo, com... Eu usei esse mito indostânico no sentido de dar a entender a fragilidade daquilo do que é o conceito do pássaro. Ou seja, esse mito fala particularmente de uma serpente enroscada numa árvore à qual está agarrado, ou que tem um tigre mesmo junto dela, e no topo disso tudo, ou na cabeça da serpente, está uma gaiola com um pássaro. Acho que é isso que diz lá. Eu já não vou mais pensar muito tempo. Sim. Infelizmente, essa plataforma morreu. É verdade. Ou seja, toda essa lenda, que nessa gaiola é onde está a alma do ogre, a quem perguntaram onde, não é? Tem a ver com o facto de tu, para te aperceberes de certas realidades ou daquilo, da tua luz interior, tu tens de ir à procura de uma coisa que está muito, muito, muito, muito escondida, estás a ver? Tipo, não está à vista de todos, não está na pele, não está nos dedos, não está na cara, não está... Está mesmo... Está lá mesmo no topo. No núcleo, estás a perceber? E o teu núcleo não quer dizer que seja o teu coração, nem quer dizer que seja o teu chakra XPTO. Está no núcleo de tudo aquilo que tu és, está no género de uma... Imagina que te... Isto é uma coisa muito feia que eu ia dizer. Mas nós em ciências naturais fazíamos uma experiência que era para determinar o resíduo carbónico de matéria. Ou seja... A massa carbónica, uma coisa assim. Punhas uma matéria dentro de um forno, uma temperatura absurda, e no final o que restava era todo o carbono que aquela matéria tinha. Imagina tipo isso, mas não vamos pôr nenhum dos seres humanos em forno, okay, em fornos, okay, estás a ver? Okay. A ideia será que perceber a centelha de cada alma, de cada projeto, de cada música, de cada nota. Lá está, ir ao fundo das coisas, estás a perceber? Tipo, é um pouco um género de um manifesto anti-pop. No sentido que a música pop está... É direta e imediata, não é? E para além de direta e imediata, que isso não tem nada de mau, é simplesmente bastante fácil de fazer, está a desacralizar aquilo que a música teve de bom até aos anos 70. E a partir desse momento tu começas a ter a música ligada a dinheiro, começas a ter a música ligada à fama, começas a ter a música ligada a ícones sexuais, começas a ter a música ligada a montes de coisas que não fazem parte, na minha opinião, daquilo que é a música como arte, né? A música, a poesia. E nós estamos hoje a viver um período em que, se não nos pomos a pau, dentro de muito pouco tempo, as pessoas vão deixar de acreditar, vão deixar de se arrepiar, vão deixar de ouvir uma música e deixar entrar, estás a perceber? Vão deixar de tentar mergulhar naquilo que é realmente a música. Eu, lá está, há pessoas que se não tiveram essa sorte, mas tive a sorte imensa de que o meu pai um dia me pusesse a tocar Pink Floyd na aparelhagem e disse-me assim, olha, ouve isso um bocadinho, já que estás aí a brincar aos Legos e não sei quantos. E eu era muito novo, mas aquela linguagem não escolhe idades. Tipo, tu ouves um álbum como o Dark Side of the Moon ou Wish You Were Here, que nesse caso foi o que o meu pai pôs, e começa com a Shine On Your Crazy Diamond, são 12 minutos de música, e eu nunca pensei para mim, quando é que isto acaba? Isto é bué da grande, nunca pensei nada disso. Tipo, assim, né? Pá, está aqui qualquer coisa, vamos lá pôr as peças de lado e ouvir. E há um momento em que tu te apercebes, não é o que eu ia dizer, mas fogo, quer dizer, tá, que é isto, meu? Estás a perceber? Tipo, aquilo que aqueles homens fizeram nos anos 70 é intemporal. É uma obra de arte que daqui a 100 anos alguém com um ouvido minimamente interessado vai ouvir e dizer, pá, que grande malha, que grande música. Pá, e não é uma questão de gosto, estás a perceber? Tipo, se alguém me dizer, pá, não gosto de Pink Floyd. Sim, sabes, mas... sabes o que é que eu penso? Tipo, ok, se calhar não ouviste o suficiente, ou não tens paciência, tudo bem. Agora, é melhor, em vez de dizeres não gosto de Pink Floyd, é melhor ouvir uma outra vez. E se calhar passares um mês sem ouvir Lady Gaga ou Britney Spears e depois diz-me o que é que tu achas. Eu estou a ser muito fundamentalista, mas isto para te dizer que há música a sério. Já todos passamos e música por isso, a brincar. Certeza. Sim, sem dúvida, é? Que os Pink Floyd passamos todos por isso, com certeza. E gostava, mais uma vez, de ir esse, vá, chamemos lugar comum com os Pink Floyd e desloquemos-nos para outro, neste caso mais português, ou mesmo português de todos. Indo então para a tua primeira escolha musical, neste caso Jorge Palma. Chama-se A Gente Vai Continuar. E portanto, a gente agora vai fazer uma pausa. Isso sim. Então com o nosso grande amigo Jorge. Eu pergunto só, antes de nos despedirmos por uns breves instantes, porquê então este som? Ok. Vamos ouvir Jorge Palma e o Sérgio Godinho, certo? Logo a seguir. Pronto. Isto foi a minha entrada na possibilidade de realmente escrever muito boa música em português. Ok. Chega uma altura da tua vida em que tu tens 14 ou 15 anos e conheces Jorge Palma. Depois pensas assim, ei, apá, este gajo pensa como eu. Este gajo passou as mesmas cenas que eu. E isso é um primeiro elo. É um género de uma primeira ligação que tu sentes. Espera aí, porquê é que ele está a dizer estas coisas? Que eu me identifico e este gajo ao meu lado também se identifica. Jorge Palma teve a sorte de aprender prosódia, etc., com o Ari dos Santos, com um grande poeta. Teve a sorte e tem o talento que tem para escrever, compor e guitarra, piano e etc. E lá está. É algo um bocado intemporal. Tu tens pessoas de 60 anos que gostam de Jorge Palma e tens putos que têm agora 15 ou 16 anos que ouvem a primeira vez e também gostam muito. Eu escolhi A Gente Vai Continuar porque é uma música de esperança, em primeiro lugar. E lá está, para quem... Se houver alguém que nunca tiver ouvido Jorge Palma, para começar logo por uma das melhores músicas dele. Já a do Sérgio Godinho eu escolhi porque é uma história de amor... Muito original. Já falamos sobre isso então. Ok. Por agora seguimos então para Jorge Palma. Bora. A gente vai continuar. Até já. E a mão do queixo, não penses mais nisso. Colada já deu o que tinha a dar. Quem ganhou, ganhou e usou-se disso. Quem perdeu há de ter. Mais escadas para dar. E enquanto alguns fazem figura, outros sucumbem à batota. Chega aonde tu quiseres, mas goza bem a tua rota. Enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Enquanto houver estrada para andar. Quando houver ventos e mar, a gente não vai parar. Enquanto houver ventos e mar, todos nós pagamos por tudo o que usamos. O sistema é antigo e não poupa ninguém, não. Somos todos escravos do que precisamos. As necessidades, se queres passar bem.

essa frase já começa a transandar. É que não é só uma questão de idade. O amor não é o bilhete de identidade. É outro, seja quem for ter vontade de mudar e deixar mudar. De mudar e deixar mudar. Não fales que o bebê ainda acorda. Não grites que o vizinho ainda acorda. Não me olhes que o amor ainda acorda. Deixa dormir o nosso amor um bocadinho mais. Deixa dormir que viveu dias tão brutais. E assim se ouviu pela noite fora os dois amantes falar. E o que não vi só tive que imaginar. É preciso explicar que sou eu o vizinho. E à noite vivo neste quarto sozinho. Corpo cansado e cabeça em desalinho. O prédio inteiro nos meus ouvidos. E o prédio inteiro nos meus ouvidos. Veio amanhã e diziam: telefona ao teu patrão, diz que hoje não vais. Que viveste uns dias assim tão brutais. E que precisas de convalescença. Sei lá, inventa qualquer coisa ou uma doença. Mete um atestado ao pé de licença. Sem prazo nem vencimento, se preciso for. Sem prazo nem vencimento, se preciso for. Espero que não seja preciso, porque não sei como é que eles vão viver sem os dois salários. Vá, fala que o bebê está acordado. O vizinho deve estar já acordado. E o amor, pronto, também está acordado. Mas tem cuidado, trata-o bem, muito bem, de mansinho, que ainda agora vai pisar outro caminho. Voltando, voltamos em grande com Sérgio Godinho. Neste caso, segundo andar direito. Pá, tema interessante, eu acho. Sim, como estava a dizer há bocado, indevidamente, o segundo andar direito é uma história de amor muito original, porque é o narrador da história. Portanto, é um vizinho que ouve a história através das paredes do prédio e conta um reatar de uma relação após uma zanga que tu não percebes há quanto tempo é que vem, mas percebes que já não é do tempo em que um beijo bastava. E o homem entra no quarto da mulher e resolve ali a situação, com uma conversa muito comum que já nos aconteceu a todos, uhum, quando alguém está zangado e que de repente alguém toma a iniciativa e diz: epá, agora temos de resolver isto. Mas não é assim tão simples. E acho o fã delicioso quando ele está a dizer: não fales que o bebê ainda acorda, não grites que o vizinho ainda acorda, não me olhes que o amor ainda acorda, deixa dormir o nosso amor um bocadinho mais, deixa dormir que viveu dias tão brutais. Pá, acho que a sensibilidade do Sérgio Godinho quando escreveu essa música devia estar num pinker, uma cena completamente absurda, porque nunca ouvi uma música tão bem construída, percebes? Ele só no final é que se desmistifica como sendo o vizinho e portanto ele faz-te um filme. Estás a perceber? Ou seja, ele põe-te uma paleta de cores e de cenas e de movimentos e de lugares, que é o atrás da parede e o à frente da parede e o a seguir à porta e o antes da porta e a luz que se sente sobre um braço nu. Ou seja, é extremamente visual. É uma obra de arte nesse sentido, estás a perceber? Jorge Palma, na música anterior, fez um manifesto, tipo uma mensagem de esperança pela vida. O Sérgio Godinho aqui faz um filme. Faz sempre estas brincadeiras, estas sinestesias, não é? Com os sentidos. É extremamente... é quase ver. Exatamente. Essa música, o que tem é isso. Transporta-te para lá. Eu acho isso genial. Ok. Portanto, agora vamos a outro tipo de ligações e de conexões. Neste caso, a tua ligação à editora Mar, Movimento Alternativo Rock... Essa grande Mar, agora a quem dedicamos um mês, o mês de maio. Como é que surgiu esta tua ligação? A ligação com o Mar, com o Movimento Alternativo Rock, já vem de há bastante tempo. Pelo menos, estamos em 2012, portanto, pelo menos desde 2007 ou 2008. Pá, eu para datas sou péssimo, mas em pai há 4 anos ou 5, não interessa. Conheci o Ben Broa... na tua escala temporal há mesmo muito, muito, muito pouco tempo. É como se fosse ontem, estás a perceber? Exatamente. Pronto. É mesmo há muito, muito pouco tempo. E conheci o Bruno Broa, que é... Ele não gosta deste epíteto, mas eu gosto de o relembrar, que é o guru iluminado do movimento alternativo rock, que é a alma por trás de todos os passos do movimento alternativo rock, apesar de ser um movimento de músicos em que toda a gente dá o seu contributo, uhum. Há sempre uma centelha que aponta a direção. É tipo que anda lá todo esforçado, é verdade. É verdade. E na altura gostou imenso do meu projeto que se chamava Cinza, uma banda que eu ainda tenho, mas que já não faz parte do movimento alternativo rock, por umas coisas e outras que não interessa. E quando eu estreiei este projeto a solo, portanto, em 2008, lá está, ele pediu-me automaticamente, pá, tu tens de pôr isto no movimento alternativo rock, isto faz sentido aqui, nós não temos nenhum cantautor, nós não temos ninguém que pegue na guitarra e vá dar concertos, portanto, queres participar connosco, queres ser do movimento alternativo rock? Eu disse, pá, claro que sim, tipo, nessa altura já tinha bastantes amigos, já eram, para além de 9 bandas, na altura eram 11, mas para além dessas bandas todas, serem pessoas com quem me identificava musicalmente, eram também já amigos, já tínhamos dado bastantes concertos juntos, já tínhamos passado por mil e uma coisas juntos. E fez sentido naquela fez sentido juntar-me. E continua a fazer sentido, acredito. Continua. Só que na altura não era uma editora. Agora que se tornou editora e eles convidaram-me para lançar o meu primeiro disco como primeiro disco dessa editora. E lá está. Eles lançam-me sempre primeiro às feras, sabes? Tipo, quando fazemos um concerto de 9 bandas, eu sou mal, o primeiro. Se isto correr mal, é ele que come. Exato, exato. Não, mas é mesmo. É preciso, é... faz bem. Sim, eu costumo dizer, bem, lançam-me para passar às feras, realmente, porque quando é concertos de muita gente, faz sentido. É o projeto menos roqueiro, é um projeto uhum. menos... Não é? Vamos abrir. E eu vou abrir as outras bandas todas. E isso é em tudo. Acontece também com os programas de rádio na Freaking Alternative, etc. Olha, faz parte. Digo já, largo-me já de culpas, não fui eu que te escolhi para primeiro. Não, atenção, eu na altura, quando surgiu o convite, eu disse logo, eu já sei que vou ser primeiro, portanto, estás à vontade, não tenho problema nenhum. Pronto, ok, assim então pronto, olha, continuando nesta experiência do Mar, do Movimento Alternativo Rock, como é que correu a promoção deste seu primeiro disco, do qual falavas agora, Quando a Luz Muda? A promoção deste primeiro disco ainda está a decorrer, ou seja, a editora é pequenina, tem meios escassos, felizmente estamos já colocados numa loja de discos chamada Ouvir Devagar, na LX Factory, não sei se já estão a falar, do Júlio Pereira, uhum. que apostou em nós, foi... Muito recentemente também. Muito recentemente. Uhum. Essa então, parece que foi há bocado. Foi no sábado passado que aquilo inaugurou. E foi a primeira loja que nos abriu as portas. Entretanto, como promoção, o que nós fazemos é tentar vender os discos nos concertos, que eu acho que faz sentido, porque é assim, eu não tenho nome, nem o Mar tem nome, para as pessoas irem à FNAC à procura, olha, quero o CD do Gonçalo Miragaia, quero o Pássaro, quero o Quando a Luz Muda, ou quero o catálogo da editora Mars. Não acontece assim. Mas eu acredito que algumas portas ainda se vão abrir, estás a perceber? Tipo, este primeiro ano há de ser um ano de lançamento do álbum permanente. Todos os concertos que eu faço são os concertos de lançamento do álbum. Eu acho que isso é porreiro. Estamos a tentar marcar um assim mais a sério, mas a seu tempo o divulgaremos. Assim, uma coisa mais oficial. Mas a promoção está a correr bem. Quer dizer, as reviews que têm sido positivas, as pessoas são bastante simpáticas. Lá está, eu acho que o melhor amigo é aquele que te aponta aos erros das coisas, e em geral as pessoas dizem sempre que está fantástico e brutal e uma coisa do outro mundo, portanto eu não confio em ninguém. Okay, mas mesmo as críticas que eu tive a sério de pessoas que realmente se dedicaram a ouvir e apontar o que estava mal ou o que é que poderia ser um caminho diferente, penso que são muito poucas coisas. Portanto, acho que para o meu disco de entrada, como eu te disse, assumir a entrada como um pássaro, como uma cena naiva, como uma coisa muito volátil, acho que foi o produto final, está muito perto daquilo que eu queria. Trabalhei com um produtor fantástico, e que é o Nuno Gelpi, já agora deixa-me dizer. E com o irmão dele também, eu suponho que seja irmão. É irmão, é o Miguel Gelpi, com o contrabaixo no Gaspar, exatamente. Pá, envolvemos uma série de pessoas naquele disco, foi muito bom. Ok, já pegamos, olha, um longa duração, portanto, do qual estamos a falar, Quando a Luz Muda, traz-nos 11 belas canções. E olhando desde já para o título, eu gosto sempre de saber estas especificidades, estas coisinhas. O que é que acontece quando a luz muda? Tu costumas estar sentado em esplanadas ao ar livre? Sim, quando há hipótese, vamos a isso. E quando a luz muda, o que é que acontece? Os pássaros cantam mais alto okay. do que a qualquer outra hora. Ok, sim senhor. Quando a luz muda, lá está, é também um... Pá, acaba por ser, se tu fores a ver, um ponto de passagem. Portanto, a luz muda. Passas do dia para a noite, ou passas da noite para o dia, uhum. É indiferente. Passas de um estado para o outro, passas de uma altura para outra, descolas, levantas voo, o que for. Assumes realmente que queres fazer um projeto a solo e vais para a frente, quando a luz muda. Ou seja, foi isso, foi, é esse, o título é assim porque é um ponto de viragem, é um ponto em que eu assumo a guitarra como minha companheira e vamos para a frente sozinho, não há problema nenhum com isto e temos a força para ir para a frente, para ir para cima de um palco. E esse, isso aconteceu quando a luz mudou e acho que o título está bem escolhido. Ou seja, ainda que seja o teu projeto, esse teu ir para a frente com a tua amiga viola ou guitarra, como preferires, convidaste ainda assim 10 artistas, se não estou em erro, foram 10, para se juntarem às gravações. O que me leva a perguntar-te, é difícil fazer boa música sozinho? É difícil fazeres um disco sozinho. Ou seja, como é que te explicar? Eu podia ter feito o disco só guitarra e voz, mas para isso eu não precisava de um produtor, essa era a primeira. Não precisava de um estúdio, como o estúdio em que gravei, não precisava se calhar de muita coisa. Fazia um álbumzinho como fez esse grande álbum, o primeiro do Devendra Banhart, em que tu até ouves os carros a passar lá ao fundo e pés a passar na Alcatifa. Eu não queria isso, ou seja, eu queria ter um trabalho já que estava para ser cristalizado, pá, que eu não fazia muita questão de gravar um disco, sinceramente, já, mas foram-me apontando esse caminho e eu achei que poderia ser uma boa altura, e então, já que era para fazer um disco, que fizéssemos uma coisa que realmente pudesse ser eu testo esta palavra, mas um produto que pudesse ser vendável, uma coisa que não fosse uma carga, estás a ouvir aquilo, estás a perceber, tipo, só guitarra e voz, por maior que seja o pico de atenção das pessoas, eu já tive essa experiência em vários concertos, é uma tarefa dura, não é para todos, estás a perceber? E tipo, já que vamos fazer um disco, já que vamos fazer o primeiro disco de Editora do Mar, vamos fazer um produto mais polido, vamos fazer uma... Que saiba bem ouvir. Vamos fazer algo que, no fundo, transpareça o melhor de dois mundos, a tal poesia cantada e arranjos de músicos que trabalharam comigo muito bons, que me ajudaram, não é? Tipo, ao vivo raramente apresento os temas exatamente como estão no álbum, tento fazê-lo muito próximo disso, mas, ou seja, o projeto permite que eu apresente isso, que está no Quando a Luz Muda, ou a mesma música com guitarra e voz. Já que ia gravava uma coisa bonitinha. Okay, que eu penso. Portanto, 10, entre aspas, amigos a ajudarem, e mais um, neste caso o tal Bruno, de quem falámos há bocadinho, que foi o grande causador do artwork do teu trabalho. Como é que correu esse processo? A ideia foi tua e foi ele que desenvolveu ou foi tudo a cargo dele? Não, foi, o melhor disso tudo é que eu tinha uma ideia pré-concebida para o álbum, ou seja, para a capa do álbum. E quando diz o artwork foi a grande parte foi produzido pelo Bruno, não, foi tudo desenhado por ele, isso é tudo dele. Agora, a ideia que está por trás daquela transformação de um homem num pássaro era aquilo que eu queria fazer há muito tempo, ou seja, eu queria que houvesse um elemento a descolar obliquamente, lá está, queria que fosse da direita para a esquerda em vez da esquerda para a direita, porque vamos remontar a tempos mais antigos em vez de andarmos para a frente. E queria que fosse esse tal levantar, portanto não queria que fosse abaixar, nem andar na horizontal ou na vertical, ou o que fosse, queria que fosse assim. E o Bruno Broa, com o imenso talento que tem para este tipo de coisas e a cabeça maravilhosa que tem, depois de uma série de peripécias com alguém com quem eu estava a tentar fazer a capa do álbum, um dia disse-me, olha, se não te importares eu vou fazer um esboço, se tu gostares, resolvemos isso de uma vez. Pá, e o esboço que ele me apresentou à primeira, eu disse, está aqui. Não mexas mais. Ele depois coloriu. Quando me apresentou o esboço, era feito com o desenho de uma caneta, que ele desenha com caneta, eu acho isso fantástico. E caneta Bic, estás a perceber? E depois, quando coloriu a cena, ficou assim aquela mancha de cor brutal que tu vês na capa do álbum. Pá, eu adorei, quer dizer, apaixonei-me completamente por aquele desenho, achei que era aquilo, meu. Porque é que eu não fui logo falar com ele, por exemplo? Foi o que eu pensei. Mas sim, mas olha, lá está, expliquei-te a razão do desenho do álbum. Vês uns pezinhos a transformar-se num pássaro, não é? É, a ideia é mesmo essa. Se todas estas pessoas com quem trabalhaste, consegues identificar uma? Identificar uma, não. Mas dizer uma com a qual tenhas identificado mais? Tenha ficado, digamos assim. Epá, assim, os músicos que participaram num álbum, isto é sempre, uma pessoa vai com uma ideia para o álbum. e eu já disse isto várias vezes, quando eu acabei o álbum, eu se calhar tinha feito algumas coisas diferentes. E assim como isto acontece, durante o projeto de gravares um álbum, vão acontecer também algumas coisas. Portanto, o Miguel Gelpi, por exemplo, foi o Nuno Gelpi que convidou, olha, porquê que não fazes uma malha de contrabaixo para o Gaspar, porque ficava giro, dava-lhe um balanço engraçado. O Eduardo, que fez percussões no Encarnado, ele toca uns pauzinhos nas pernas, estás a perceber? Tipo, são ideias também do produtor, algumas delas. As pessoas que eu já conhecia que trabalharam comigo foram o Maria Corte, foram o Tiago da Fonseca, foram o André Pinto, e dessas todas ficaram, percebes? Eu acho que aquela pessoa, epá, isto para ser muito justo, que realmente me marcou imenso durante estas gravações foi o Nuno Gelpi, que foi o produtor que foi responsável por grande parte dos arranjos, foi responsável pelo polimento que o álbum tem, estás a perceber? Eu perguntei-te isto porque estava a ver se arranjava molho, literalmente, que era. Eu já percebi isso. Que era, se não te ficou nada ao ponto de quem sabe, ou quiçá um dia destes, te juntares a alguém e fazeres um projeto, neste caso, não a solo. Não sei. É assim, muitas das pessoas que tocaram comigo acompanham-me nos concertos, percebes? Portanto, o projeto com ele está a ser feito. Agora, em relação a fazer outro projeto ainda, eu já tenho tanto trabalho com a minha banda e com o meu projeto a solo, e mais o trabalho que eu tenho. Se eu me fosse meter no outro, eu acho que deixava de dormir, e eu gosto demasiado de dormir para conseguir fazer isso. Tens de trabalhar, não pode ser só músico. Sim, infelizmente não posso ser só músico, mas felizmente tenho um ótimo trabalho. Ok, pronto, pelo menos isso. Safo-nos isso. E pronto, olha, mais uma vez, uma pequenina despedida, porque voltamos já, neste caso, com a tua terceira escolha musical, Fausto Bordal Dias. Lembra-me Um Sonho Lindo. É assim que se chama a música, não é verdade? Isso é... Eu agora é que reparo, eu já sou um bocado obsessivo nas coisas, ou seja, a própria construção que eu fiz das músicas tem a ver um bocado com a evolução musical que eu fui adquirindo ao longo dos tempos. Lembra-me Um Sonho Lindo, é um poema fantástico do Fausto e é acompanhado com umas tábuas, se não me engano. A própria música tem uma sonoridade muito marroquina, muito, muito, muito mediterrânica, lá está. E quando acaba aquilo já é quase uma música marroquina, estás a perceber? Ou seja, ele faz um poema de amor com sons que não são tipicamente portugueses num álbum extremamente português, que é o Por Este Rio Acima. E essa música é simplesmente apaixonante. Ele usa das metáforas mais bonitas que eu já ouvi para descrever uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Penso eu, não interessa. Uma relação sexual. E é poesia, estás a perceber? Ou seja, é tudo aquilo que eu gosto numa música e mais ainda alguma coisa. Lá está esse mediterranismo do tema. Acho o tema fantástico. Fiquem para ouvir. Vamos, portanto, ficar para ouvir. Bem escolhida. Aqui, eu sou quase um radialista. Fausto, lembra-me Um Sonho Lindo, terceira escolha musical, e a seguirmos para a quarta, Chico Buarque, mas já falamos sobre isso. Sol cresce entre açucenas, afaga-me o corpo todo se te pertenço, rasga-me o ventre ardendo em fumos de incenso. Lembra-me um sonho lindo quase acabado, lembra-me um céu aberto, outro fechado, estalamada em sangue estrangulada, estoura no peito um grito à desfilada. Ai, como eu te quero. Ai, de madrugada. Ai,

graça foram para a praça e começaram a se abraçar. E ali dançaram tanta dança que a vizinhança toda despertou. E foi tanta felicidade que toda a cidade se iluminou. E foram tantos beijos loucos, tantos gritos roucos, como não se ouvia mais, que o mundo compreendeu e o dia amanheceu em paz. E foi a quarta escolha do nosso convidado, Gonçalo Miragaia, Chico Buarque. Chico que tu Buarque. Trouxeste a valsinha, não é? É assim que se chama. Exato. Eu... Isto é de que altura? E perdoa-me a ignorância. E isto é dos, altura... dos anos 70... Pá, não faço ideia. 70, 80. Não há de ser muito, muito após isso. A valsinha é uma música que já os meus pais conheciam. Portanto, tem que ser dos anos 70, de certeza. É dos primórdios do Chico Buarque. Que já desde os seus 15 anos era um letrista fantástico, eu não sei como é que há pessoas que fazem isto. E lá está. Nasceu para aí virar-se. Nasceu completamente. Mas ele já tinha um background familiar muito culto, o pai dele era jornalista e muito bem conectado. Boa pessoa, portanto. Exato. E o Chico Buarque, eu costumo dizer a quem pergunta, que é o melhor escritor em português, estás a perceber? Tipo, aquele homem. Para além de ser extremamente criativo, de criar diversos ambientes e de escolher temáticas às vezes completamente absurdas para músicas que transformam em temas brutais, neste caso em específico eu acho que é uma das mais belas histórias de amor, que é quando dá-te a entender a música que é um casal já extremamente desgastado, completamente desapaixonado, já daqueles casais que toda a gente conhece. E um dia ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar. E olhou-a de um jeito mais quente do que sempre costumava olhar. Estás a perceber? E daí vai uma história que acaba com eles a dançar no meio da praça, que se calhar não tinham música nenhuma, e o dia amanheceu e o mundo despertou em paz. Estás a perceber? Ou seja, ele transforma uma situação vulgaríssima de um gajo que chega à casa depois de um dia de trabalho numa redenção. Estás a perceber? Numa redenção... De uma relação que se calhar até faz sentido, que tu estás 30 anos com uma pessoa e depois de repente se calhar olhas para ela e pensas, pá, bolas, está aqui, meu, é este o meu amor, é esta a pessoa que eu quero levar para dançar. Pá, e a música tem esse carisma, eu sempre adorei essa música e pronto, só está em quarto lugar porque eu descobri muito tarde que o Chico Buarque era o melhor escritor em língua portuguesa. Okay. Língua portuguesa para mim. E, portanto, falando de influências, falamos então de Chico Buarque, Leonard Cohen também, Zeca Afonso, David Bowie, e eu pergunto, quem é que te ensinou a ouvir música? Quem é que me ensinou a ouvir música? Falavas há bocadinho do teu pai? Falei do meu pai. É assim, quem me ensinou a ouvir música... Foram os meus pais, e isto é muito engraçado por duas razões. A minha santa mãezinha e o meu santo paizinho têm gostos musicais muito diferentes. Ou seja, o meu pai é muito rock progressivo, psicadélico, não sei o quê. E a minha mãe é muito numa onda extremamente melódica, estás a perceber? Tipo, numa onda mais Cat Stevens, nem Mato Grosso, Joe Dassin, pá, coisas que às vezes nem me cabem na cabeça. Mas depois quando eu vou... perceber aquilo que eu faço musicalmente, eu percebo que está lá tudo isso, estás a perceber? Ou seja, eu tenho sorte, na minha casa tive... Pá, ouvia-se música a toda a hora. A minha mãe, todos os sábados de manhã, ia fazer as limpezas da casa e punha música em altos berros, toda a gente acordava lá com as músicas em francês do Joe Dassin. Ou com os gritos do Ney Mato Grosso. E então eu tinha essa injeção quase diária, estás a perceber? Que eu tenho a certeza que me levou a ter o gosto eclético que eu tenho hoje. A minha mãe, lá está, eu não estou a chamar a minha mãe Pima, atenção. O Leonard Cohen também foi apostado pela minha mãe, David Bowie também. Mas lá está, como são gostos musicais tão diferentes, tão divergentes, pá, eu levei com tudo, desde os anos 50 até às coisas mais pirosas dos anos 80, estás a perceber? Estás tentando compreender-te, quase que inconscientemente juntas tudo isto numa simpática amálgama. Claro que sim, eu penso que tu juntas tudo aquilo que tu ouviste, meu. Até palavras bonitas e expressões bonitas que tu ouviste, tu juntas tudo isso quando crias música. Inconscientemente, acho que aquilo que te vem de algum lado. pode ser lá de cima ou pode ser cá de baixo, é tudo igual. Portanto, falando das coisas que aparecem de lá de cima ou de lá de baixo, como tu dizes, a terceira música desta longa duração chama-se Saudade e é um poema de Mário Cesarini. Aliás, não é bem assim. E, portanto, explica-me, porque eu acho que isto é quase uma compilação de textos que tu fizeste, não é? Não. Explica-me, então. A Saudade é um poema de Mário Cesarini que está presente no livro Pena Capital, chamado Pranto sobre dois temas caros aos portugueses. Eu não fiz compilação, aquilo é um poema enorme, que ocupa duas páginas, e eu simplesmente fiz uma ediçãozinha, estás a perceber? Ou seja, havia palavras que não davam para cantar. Uma ou duas só. E não havia um refrão. Isso era importante. Portanto, o que eu fiz foi pegar na parte final e pôr ali no meio, mas isto não interessa que muita gente ouça. Ou seja, eu dei uma voltinha pequena ao poema, estás a perceber? Pedi as autorizações todas que eu tinha de pedir, mas é um poema, supostamente dedicado ao grande amor da vida de Mário Cesarini, um tal de António Quintela. E acho que é uma das letras mais fantásticas que eu já ouvi. Sem dúvida. Sem dúvida. É o teu poeta preferido, Cesarini? Não. Em português? Poeta preferido, em português, qual é? Em português é o Herberto Helder, de longe. E tens algum fora Terras Luzes? Fora Terras Luzes tenho. Tenho William Blake, que não é um poeta, aquilo é quase um xamã, mas sim, William Blake. Ok, e porquê este, para além de... Já vi que és um apaixonado pela paixão, digamos assim. Para além disso, porquê este texto de Cesarini? De tantos outros? Porquê este? Porque quando eu estava a ler esse livro num quarto de hotel em Córdoba, com uma pessoa muito importante da minha vida ao meu lado, a dormir, e eu não conseguia dormir e folhei aquele livro vezes sem conta. E há uma certa altura que eu acabo de ler um poema, que é este, e penso assim: epá, peraí, eu tenho de ler isto outra vez. Porque há uns que tu lês e pensas: pá, fogo, realmente está aqui um belo poema. Exatamente. Mas depois há outro. Foi aquilo que me aconteceu. Eu li o poema e pensei: calma, está aqui qualquer coisa que eu tenho de rever. Pá, e voltei a ler o poema todo e estava a perceber naquele poema um ritmo, estás a perceber? Estava a perceber naquele poema um género de uma cadência, e isso fez com que eu voltasse a lê-lo outra vez, e às tantas já estava a lê-lo com uma entoação musical à volta do poema. Pá, e depois, quando dás por ti, tens uma música feita. Teve que ser, não é? Teve que ser. É o único poema em que eu faço isso, e foi inevitável. Portanto, esta herança, chamemos-lhe herança literária portuguesa, é o que te faz cantar e escrever em português somente? Pronto, a conversa toda que tivemos no início tornava para mim impossível escrever em inglês, estás a perceber? Que é a alternativa que nós temos. Sim. Ou em espanhol, ou em francês, estás a perceber? Eu não tenho nada contra quem escreve em inglês, eu só acho que é estares a cortar tanto as tuas asas, estás a perceber? Tipo, a língua em que tu te expressas, aquela língua em que tu falas para a tua mãe, para os teus filhos, para os teus irmãos, para a tua namorada, para toda a gente que te rodeia, tu vais suprimir isso na tua arte de criação musical? Vais escrever... I wanna hold you close. Pá, estás a perceber? Tipo, faz-me bem da confusão. Respeito, lá está. E vende-se muito melhor, de certeza absoluta, porque as pessoas depois ouvem uma música em inglês e nem sabem o que é que está ali a ser dito. Sim, agora, eu quero pegar nesse touro pelos cornos e quero dizer assim: pá, vais ouvir a minha música, vais perceber o que é que eu estou a dizer. Se não gostares, podes não gostar, mas ao menos sabes o que é que eu estou a dizer. E pá, eu já disse isto também numa entrevista qualquer. A primeira música que eu compus foi estupidamente em inglês. E foi tão má, que eu pensei: não vai ser por aqui, de certeza. Nessa altura eu nem tinha banda, eu tinha uma brincadeira com um amigo meu, que nos juntávamos em casa e ligávamos amplificadores e arrebentávamos os juízes a toda a gente. E então, depois disso, comecei a escrever logo em português. Portanto, a segunda música que eu fiz foi logo em português. Uma pessoa que comete erros na vida. Portanto, falavas em arrebentar ouvidos a toda a gente, agora vamos arrebentar, se calhar, com a paciência aos nossos ouvintes lá em casa. Como vocês sabem, e vamos partir para o momento que nunca falta neste programa, é... Porque, pronto, estupidez é uma coisa que me é inerente, e o da African Alternative também, graças a Deus e ao Senhor. E, Gonçalo, vou-te pedir que participes então um bocadinho nesta estupidez. Eu estou um bocado temerário em relação a isso, porque eu não faço ideia do que é, mas vamos participar nisso. A questão é essa, que eu gosto sempre de fazer isto, porque também é uma maneira de castigar os meus convidados, que é não ouvir o programa, então agora Pimba. já percebi. Mas vai ser engraçado. Posso apenas adiantar que isso não estou em erro. Olha, isto aconteceu a semana passada e vai voltar a acontecer. Na semana passada eu fui o padre, desta vez vais ser tu o padre. Okay. Ok? Pronto, vais ser um padre, portanto, já tens aqui qualquer coisa. Já podes preparar-te aí psicologicamente, pelo menos. E portanto vamos então partir para o The Freaky Moments e vamos partir em grande, sim? Até já. The Freaky Moments. Estavam uns garotos a brincar no pátio da igreja por alturas do Natal. Numa cega rega futebolística, o Afonso Fintão Manelinho corre pelo lado esquerdo e centra a bola para o Joãozinho, que com mais violência do que o Pingo Doce em dias de saltos, manda um super pontapé na bola. Conhecido como o pior jogador da vila, zarolho como tudo, o Joãozinho manda a bola para bem longe e, sem querer, acerta num dos bonecos do presépio e parte. Passado um bocado, chega ao padre. Mas são lá, seus desgraçados infames, quem é que partiu o bastão do presépio? Os miúdos ficam todos muito calados, até que depois de muita insistência, o culpado se acusa. Fui eu, seu padre, fui eu. Então tens de pagar o estrago, meu pequeno animal. Mas eu não tenho dinheiro, seu padre. Não queres saber? Então paga o teu pai. Eu também não tenho pai. Mas não é cá comigo, paga a tua mãe. O problema é que eu também não tenho mãe. Ah, mas que porra, então não tens ninguém, és sozinho no mundo. Não, por acaso não. Tenho uma irmã que é mais velhinha. Onde está feito, paga ela. Então, mas ela também não pode pagar, seu padre. Então não tem dinheiro, é freira. Não se diz freira, diz esposa de Cristo. Ah, é? Até o meu cunhado que pague. E pronto, foi o grande de Freaky Moment. E como sempre, Gonçalo, prestação notável da tua parte, né? Sem dúvida que sim. E portanto, queria agora, nesta última leva de perguntas, digamos, foste ao teatro A Barraca há uma semana atrás. Sim. Portanto, mais coisa, menos coisa. Apresentar este teu filhote, chamemos-lhe assim. Como correu então este concerto que foi supostamente a apresentação? Ainda que me tenhas dito há pouco que queres outra apresentação. Todos são apresentações, são todas é o que eu tenho dito. Desde que eu lancei o álbum, todos os concertos são apresentações. Este correu particularmente bem. Vendi alguns CDs, foi ótimo. E o espaço em si prestava-se a isso. Foi um espaço muito intimista. Foi no café, não foi mesmo no teatro. Uhum, uhum. Ainda faltam uns tempinhos, mas no café-teatro. E correu bem, tinha as mesas todas bem compostas, ninguém abandonou o concerto a meio. E a comida estava boa também. A comida não, eles não nos deram comida, por acaso. Ah, não, então olha, pronto, não, a gente foi à merendeira de Santos, por acaso, mas estava boa também. não, mas fomos muito bem acolhidos. Sabes que hoje em dia as casas de espetáculo têm... Infelizmente, a maior parte delas não te oferecem as condições mais hospitaleiras e muitas vezes parece que estão-te a fazer um favor de ir lá tocar, sabes? É uma coisa que me faz imensa confusão, que me tem feito imensa confusão nestes dois últimos anos em que tenho dado concertos. Parece que é tipo, pá, está bem, vem cá tocar então, não nos chateias, estás a perceber? Tipo, okay. E depois tu dizes, pá, então e quanto é que é o cachê? Cachê? Não, a gente não dá cachê. Ah, ok, então vou tocar à borla. Sim, claro. Ah, e refeição? Ah, a gente também não dá isso. Ah, está bem, sim senhor. Então deixa estar, se calhar. Ou seja, hoje em dia temos este paradigma fantástico que é, há tantos músicos que se calhar não acreditam no trabalho deles e que aceitam qualquer porcaria de condições para tocar, que as casas estão-se a habituar a dizer simplesmente queres, queres, não queres, tchau. Estás a perceber? E tudo bem, eu percebo o paradigma. Um bocado a reflexão quase do nosso país, não é? Que é... Epá, isto é a reflexão de uma coisa muito feia, que é o facto de não... Em primeiro lugar, não ouvirem o teu trabalho. Ou seja, tu vais lá tocar e as pessoas não fazem a mínima ideia do que é que tu vais fazer. Em segundo lugar, é de acharem que para o público é tudo igual. Ou seja, terem lá música, seja assim ou seja assado, é a mesma coisa. E em terceiro lugar, é acharem que os artistas... artistas. Que os músicos... Alguns deles são artistas, outros nem por isso. Que os músicos correm por gosto e não cansam. Portanto, não precisam de pagar contas, não precisam de comer, não precisam de pôr gasolina nos carros para irem, não precisam de dormir, muitas vezes. Pá, eu já cheguei a ir tocar ao Porto, meu, sem cachê. E no final fui tratado que nem uma besta, estás a perceber? E custa-te, às vezes, esse tipo de coisas. Já tive casas que me acolheram muito bem e tens outros exemplos, pá, que tu às vezes contas a história e parece quase... Como é que é aquela história? A menina dos fósforos, meu, que a menina morre a tentar acender os fósforos que lhe tinham dado para vender. Uma coisa tristíssima, sabes? É um mundo calmo, muito a sério. Só que lá está, eu acho que depois a tua perseverança determina onde é que tu chegas, onde é que tu vais e como é que reages e como é que depois dás concertos. Porque, quer dizer, tu quando chegas a uma casa, pá, tu percebes que não vais ter cachê, não vais ter qualquer tipo de regalia, não vais... Ou seja, que no fundo estão-se a marimbar para o facto de estás ali ou não. Perdes um bocado o ânimo. Perdes o ânimo e quer dizer, e vais dar um concerto num estado de espírito que não é o correto. Que é, pá, eu estou aqui porque me deixaram e tenho sorte de estar aqui, é isso? Não, meu, eu para fazer o trabalho que eu fiz, eu estou a trabalhar há 2 anos e tal, pá, incessantemente. São composições, são horas que eu perco a ver se a letra está lá, se não está, a perceber em concertos ao vivo se realmente aquelas músicas fazem sentido, se não fazem, o que é que posso arranjar a nível de arranjos, de outros sons. Pá, é um trabalho enorme, vastíssimo. E depois tu percebes que as pessoas levam-te à sala deles ou deixam-te ir à sala deles e no fundo, muitas vezes nem um técnico de som te arranja, meu. É uma cena que me faz muita confusão. Só que o problema é este. Tu dizes não e vem uma outra banda de cães esfaimados e diz não, então a gente vai. Estás a perceber? E não há... Os músicos assim nunca se vão entender. Está-se a tentar estabelecer agora há muito pouco tempo um género de um sindicato, mas é fictício, só com algum tipo de condições standard, do género, se fores tocar uma casa que é um auditório, pedes no mínimo isto, se fores sozinho, se fores com mais convidados, pedes mais X por convidados, só que ninguém está a fazer isso. É óbvio que as casas também não querem oferecer esse tipo de condições, mas se calhar se os músicos fizessem assim, pá, então não há esta condição, a gente também não toca. E ninguém tocasse, se calhar já havia algum tipo de reação. Pá, porque tudo bem, andamos cá por gosto, mas há que haver limites. Há que haver limites. Falando ainda nessas experiências, foste também há quase um mês atrás ao Alentejo para gravar um videoclipe para este novo disco. Na altura perguntaste à já malta... Já foi há um mês. Foi quase. Ainda não foi um mês, mas foi quase. Na altura perguntaste à malta do Facebook qual é que gostariam que fosse a música escolhida para aparecer em vídeo. E a minha pergunta é, já escolheste? Já escolheste, certeza, claro, não é? Claro que sim. A pergunta é, qual é que é? É a Saudade. Ah, escolheste a Saudade. Teve que ser. Pá, é... Esse teve que ser a positivo, suponho eu. É positivo e não é. Sabes que eu, muitas vezes no final do concerto, há aquelas pessoas que vêm dizer assim, epá, eu gostei do concerto todo, mas a Saudade... E eu, ok, está bem. E tu ouves isto a primeira vez e pensas, ah, realmente a música é gira e tal, ainda bem. Depois ouves isto a segunda, terceira, quarta, quinta, décima, trigésima vez e tu pensas, fogo, meu, mas não fui eu que escrevi essa letra, pá. Qual é a cena? Parem de falar bem dessa música, estás a ver? Opa, mas a verdade é que ouves 30 vezes e continuas a ouvir, a verdade é essa. Pronto, mas lá está. Eu gostava que fosse uma música que eu tivesse escrito a letra. Mas está-se bem, não há problema nenhum. Mas o trabalho é teu, não... Sim. Não vale a pena dizer que não. Voltando aos concertos, já tens datas planeadas? Aqui para a frente, onde é que a malta te pode ir ver? Epá, eu agora tenho um concerto marcado para dia 26 de maio no Bar do Guincho, um sítio tipicamente surfista, mas convidaram-me para ir lá tocar, com umas condições boas, e acho que cantar assim num bar de praia vai ser uma experiência boa. Em que zona, só por curiosidade? Portanto, estás a ver a estrada que liga a Marginal de Cascais à Malveira da Serra. Okay. É uma estradinha que passa ali por um parque de merendas, que é o Parque de Merendas do Guincho. E mesmo em frente desse parque de merendas há uma entrada muito pouco visível, que tem uma seta a dizer Bar do Guincho. Tu vais por um carreiro de terra por ali adentro e depois passas, entras para um parque de estacionamento enorme que tu não percebes que está ali atrás e é o bar a que está esse parque de estacionamento associado. Ok. Pronto. E quase mesmo a chegar ao fim, quero também perguntar-te, onde é que ainda gostavas de tocar realmente? Aquele sítio mesmo que te enchesse as medidas, é aqui, era para aqui que eu tinha de vir. Essa pergunta é muito complicada. Olha, eu gostava de tocar no Coliseu de Lisboa, sem dúvida. Pá, já vi lá concertos fantásticos e acho que se um dia eu estiver naquele palco vai ser um momento em grande. Mas tenho noção que ainda falta muito tempo. Mas gostava de tocar lá, obviamente a pergunta é essa, a resposta é esta. Ok. Achas que é difícil, e há bocadinho falávamos nisto, achas que é difícil para... Isto porque também gostava de saber se gostavas de tocar no estrangeiro. Se gostares, será difícil para um português que canta em português, de facto, conseguir dar cartas lá fora? Eu não acho que se prende com dificuldade, eu acho que se prende com oportunidade, ou seja, é mais uma questão de estares no sítio certo, meu, naquele momento em que alguém te ouve e pensa, pá, este gajo se calhar até podia tocar ali, ó. Pá, tu tens Madre de Deus a cantar em português e a tocar no Japão, tens a Marisa a tocar aí por esse ponto fora, é óbvio que também está associado a um certo estereótipo de fado, que aquilo não é bem fado, mas de fado, e há essa facilidade, deve ser assim como Madre de Deus também tem ali aquela nostalgia típica do fado. Mas tens Diolinda, que já não é uma coisa assim tão fadista, é, que foi agora a Londres, estás a perceber? E tens os Buracos São Sistema, se bem que eu não sei se bem que estilo de música é aquele, mas também tocam por todo lado, só que aquilo é para dançar, é outra coisa. Agora, se realmente acho difícil, acho um bocado difícil, ou seja, essa oportunidade tem poucas probabilidades de acontecer. Agora, Espanha, França, Itália, se calhar, pode acontecer, sei lá. É tudo uma questão de sorte. Claro que gostava. Aliás, depois desse meu segundo projeto, o terceiro projeto, que terá já essa coisa que eu estava a falar no início, de não tanto a língua portuguesa em destaque, mas mais um género de um vocabulário emocional ou emotivo comum mediterrâneo, faz todo o sentido ir tocar ao estrangeiro. Ok, e pronto, antes de irmos para as tuas duas últimas escolhas musicais que nos trouxeste, queria perguntar-te, tão original esta, e agora para onde voa o pássaro? Fantástico. Voa para baixo da terra, para a raposa. Para a raposa. É. Ok, mas não é... Ok, não ia perguntar uma coisa muito estúpida, e portanto, assim sendo, vamos antes ir para a música. E era uma coisa estúpida que eu te ia perguntar, acredito que sim. Mas podes perguntar. Era se o pássaro ia ser comido pela raposa. Não sei porque é que eu me lembrei disto. Não me perguntes. Mas enfim, ele não quer responder, não sei se vai ser trincado. Não, vai ser só trincado, não vai ser comido. Ok, ok. Então pronto, estando trancado, quem sabe se um dia destes não há possibilidade de o ouvirmos de uma outra forma, depois de uma certa metamorfose, mas já sou eu mais uma vez a dar tiros no escuro. Portanto, penúltima música, lá vou eu aventurar-me. Sabes que há pouco tempo estive em Itália e portanto está aprovado, eu não dou mesmo uma para a caixa e portanto não vou dar outra vez. A banda, não é banda, é uma companhia, chama-se Nuova Compagnia di Canto Popolare. De Nápoles. Até nem foi mal. E portanto, a música, e esta música tem muita história por trás, eu vou querer que tu nos contes essa mesma história, aliás, chama-se Tamuriata Nera. Como é que tu sabes que tem história por trás? Sou um tipo culto. Ok. Tem dias. Tem dias. Não, porra, ainda bem que sabes. E portanto, mas eu vou estar, obviamente, o palco. Portanto, conta-nos. Mas agora eu fiquei curioso, depois a gente teve voz ao faixa de me explicar isso. Esta música surge de, apesar da cadência musical e das notas até já pertencerem a músicas mais antigas do folclore napolitano, isto é mesmo sul de Itália, portanto, a nível cultural é uma distância enorme daquilo que é o norte de Itália. Mas pronto, mas portanto, sul de Itália para mim é como se fosse outro país. E apesar desses acordes, dessa cadência, dos instrumentos utilizados fazerem parte do folclore napolitano, a música em si é sobre o nascimento da primeira criança negra em Nápoles. Ou seja, com a Segunda Guerra Mundial, com a derrota de Mussolini, etc., os americanos entram por ali adentro e fazem o que querem, não é? Ainda fazem isso hoje, mas na altura havia menos noticiários. E então o que é que acontece? Entre outras coisas, muitas das mulheres napolitanas têm de se prostituir. E o contingente de soldados norte-americanos tinha muito poucos norte-americanos dos que foram para a Itália. Havia muitos marroquinos, havia muitos africanos, etc. E então eis que, no seio de uma família como aquelas normais napolitanas, em que há a mama, aquela figura conservadoríssima, e a nana, a nona, que é a avó, e etc., no meio daquele folclore todo que é o nascimento de uma criança, quando a criança vem ao mundo, é preta. Preta, negra, é o que for, é africana. E então nasce o mote para esta música e as explicações associadas a todas as figuras deste núcleo familiar, que há sempre o velhote, que é mais condescendente e que tenta explicar isto de uma forma apaziguadora, há a mamã que grita de uma forma histérica e diz que isto não pode ser, como é que nasceu uma criança negra na família, há as outras vozes que dizem que muito bem, ainda bem que escolheu o nome de Ciro para a criança, porque isso depois também dizemos, Ciro é o santo padroeiro de Nápoles, portanto todas as crianças que nasciam eram Ciros, tu vais a Nápoles ainda hoje e metade dos homens chamam Ciro. E então, para lá está, a riqueza desta música tem a ver exatamente com isso, com representar de uma forma brutal e brutalmente acutilante aquilo que é a realidade ainda hoje de um país, ou neste caso de um país, de uma zona que não quer mudar. Estás a perceber? Eu acho isso fantástico. Acho que a cultura em Nápoles devia ser... Acho que a cidade já faz parte mesmo do património mundial da Unesco, mas isso é tudo uma treta. Ou seja, acho que aquela cidade devia ser valorizada por todas as outras cidades do Mediterrâneo como um exemplo a seguir, a nível cultural. Porque, lá está, como todos os mediterrânicos, aquela gente não gosta de trabalhar, nem a lei da bala. Pois, e essa é outra história. Okay. Mas não é obrigatório, não é? A nós é que não. Hoje em dia achamos que trabalhar faz parte da vida, mas... Aqui há mil anos não fazia tanto. E ficou-lhes e ficou-nos, digamos assim. E portanto vamos então para a penúltima escolha musical e logo de seguida para a última. Já falamos sobre isso também. Por agora, vou tentar mais uma vez. Nova Companhia de Canto Popular de Nápoles. Hã? Fantástico. Espetáculo. Thank you. Freaking alternative. Voltamos com The Beatles, com Within You, Without You. E, portanto, parece que... Era como tu dizes há bocadinho, que estamos aqui a seguir uma escala cronológica, mas agora voltamos um bocadinho atrás. Voltamos aos 60s. Ah, não, mas eu falava de uma escala cronológica a nível da minha evolução como ouvinte. Okay. Como ouvinte. E mesmo, se calhar, a nível de uma evolução histórica. Ou seja, com a Tamuria Tanera, a gente foi ali um bocado ao Mediterrâneo e de repente vamos para a Índia com esta nova música, com esta última música dos Beatles. Esta é uma música com uma abrangência brutal. Tu vais ouvir... Toda a gente vai ouvir o tema. E isto foi após um período em que os Beatles estiveram na Índia a aprender a tocar a cítara com o Ravi Shankar e etc, e a tomar muitas drogas, e quando voltam o George Harrison faz esta música, que eu acho que é uma obra de arte brutal. Ele juntou 5 indianos em casa dele para gravar a percussão e os instrumentos, e pá, e deve ter fumado muitas ganzas antes de cantar isto, pá, mas eu acho a música fantástica e no fundo tem uma mensagem de paz entre toda a humanidade e todas as pessoas que têm de procurar um bocadinho mais para dentro. Era só isso que eu queria deixar como última música. Era, não vamos estar só por fora, estás a ver? Tipo, vamos mergulhar um bocado mais fundo. E agora fazemo-lo através também da tua música, que é por isso que cá estás hoje, a representares o primeiro artista neste mês mar, este mês de maio dedicado ao movimento alternativo rock, essa nova editora, e vejo-nos cá tocar, vejo-nos cá apresentar, mais uma vez, não em concerto, mas em showcase acústico, aquela que é a tua música, aquele que é o teu novo álbum. E portanto, eu pergunto, vamos começar por ouvir o quê? A saudade, claro. E à saudade vamos, Gonçalo, força. Toda a vida, de prendá-la toda a vida. vida como a vela, prenda avante, ela de branco vestida, e eu vestido de almirante, eu vestido de almirante, sobre esta roupa que tenho, tão farta do meu tamanho, de escuna sem mar diante. Não chores, homem, não chores, que te vão envergonhar. A água que sai dos teus olhos, ninguém a pode apagar. Não chores, filha, não chores, que o teu pranto leva ao mar. A água que sai dos teus olhos, ninguém a pode sarar. E da saudade saltamos então para epílogo, porque não, a segunda e última música deste showcase acústico, trazida aqui pelo nosso amigo Gonçalo Miragaia, o tal pássaro, que ouvimos durante a última hora, mais coisa, menos coisa. Portanto, Gonçalo, vamos nos despedir em grande, vamos a isso, com epílogo. Pássaro a voar num chilrear e um só poente, voou cedo e noutro dia viu sem espaço para as asas, gritou às grades a sorte e acordou. Cantar pela morte e o sonhar, e os finos do oposto, jura tarde e a más horas, mas o canto cumpriu. Cantada a sorte. Espera, é nas demoras que passa, de pássaro a voar. E com esta simpática tranquilidade e este grande epílogo, nos despedimos, Gonçalo. Obrigado por teres vindo ao grande The Freaking Alternative. Obrigado. Espero que tenhas divertido. Pá. A malta tudo lá menos. Em casa, espero que tenham gostado também de receber o Gonçalo aí nos vossos grandes lares. Nós voltamos para a semana, já sabem como é que é. Dizerem alguma coisa aí para casa também é porreiro. Portanto, tfa.escfm@gmail.com é o vosso e-mail, ou melhor, é o meu, mas está sempre aberto às vossas palavras. Acompanhem o espaço no Facebook constantemente, porque surpresas novas vão estar sempre aí a aparecer. Acompanhem também o trabalho do Gonçalo, obviamente. Pássaro, Quando a Luz Muda, lançado recentemente aí no Bandcamp. Comprem, porque também vale a pena, não é? E também é necessário apoiar a música portuguesa. Por portanto, grande abraço aí para casa. Nós acabamos em grande, como sempre da mesma forma, o vosso momento Zen. O momento Zen. Uma vantagem que as crianças desalojadas têm é que nunca levam trabalhos para casa. Freaking Alternative. A tua única alternativa.